Chama a polícia! Chama, chama, chama! Chama a polícia! O sobe desce nas piqueiras, apagado polícia, sirene acesa! Aumenta a estatística, blá, virou isca, a presa se apaga na mão da justiça. E pra todo mundo que morrer gritando viva o choque, reintegração à sociedade, não existe a Conte Lopes, a rota mata mais que a AIDS, ainda ganha ibope. Tem Maluf candidato pra assinar os óbitos. Na ideia de pensar pode ficar esquisito, os maçarico pros maçarico que dá bom dia a cavalo e toma rajada dos pico. Vacilão, então pensa que é nego dito. O jogo da polícia não é história fictícia, é diferente do xadrez que pro cheque mate não pensa duas vezes. Hey, um, dois, três, hey, hey, um, dois, três. Acorda 16, Mr. PM de hoje. 16 virou perder e foi enterrado como um 12. Garante a patente, promove no cargo e ganha medalha. Ha! Morto não fala, Chico Xavier não trabalhou de falha. Mostra o ser humano ao E, no DP vamos treta. Pele preta na gaveta, promoção do capeta. Cidadão comum que põe a farda do diabo, red tipo a serpente trocando de pele no jardim do Éden. Firmeza, firmão, lúcido, doidão. Tem que ser chaparral pra interpretação. Pânico, terror na população. Homens da lei, bota medo, muito mais que ladrão. Tá tudo errado. Tá tudo errado, os valores do país está trocado. Tá tudo errado, tá tudo errado. Hoje é destemido quem deveria ser respeitado. Onda ofensiva, tome as aguiar. Ou goi civil, polícia militar. Se ligou, entendeu, se precisou. Alô, alô, ha, é só ligar. Thank you. Sou sujeira, alô, malandragem, maloco flagrante.